Ai, Daniel, já que tu não tá com nada em cima, segue teu rumo. É, deixa esse papo pra depois. Vai lá. Valeu, valeu. Aí, bom serviço então, hein? Mas aí, é Gabriel.